kai bunda vita. Chimpanda wa shinda menu. Tobe shankuka mkila. Mtoto wange shawanye. Njengu shola chilo mbai wanye. Chama canta o ar, gente. O ar foi melhor pro que o demônio. Ei, gente.